Introdução Workshop 614. Novos ensinamentos. Prepare-se para o encontro com a comunidade universal. O que é Deus? Gel de energia. Transmutação. Hoje o Sr. Cash iniciou um novo ciclo de ensinamentos para nos preparar para o encontro com a comunidade universal através de visitantes do 3E Atlas e Swan R2. Neste ciclo de ensinamentos, espera-se que comecemos a integrar todos os ensinamentos anteriores e a aplicá-los em nossas vidas. Devemos começar a experimentar a paz em nossas próprias vidas e então irradiá-la para o nosso ambiente, transformando e mudando esse ambiente. Para nos prepararmos para este encontro planejado com a comunidade universal em dezembro, nós, como buscadores de conhecimento, devemos ser capazes de entender o que são o 3E e o R2, como eles funcionam através do plasma e as mudanças potenciais que eles podem trazer para a Terra. Infelizmente, nossos cientistas, especialmente na NASA e em outras agências espaciais, eles não têm ideia do que está acontecendo, porque eles não aceitam a energia do plasma, conforme ela é ensinada pela Fundação Cash, como real. Eles só aceitam a realidade do estado da matéria, e portanto eles não conseguem entender o que está acontecendo. Isso vale também para o resto da humanidade. Assim, quando nossos visitantes chegarem e demonstrarem seus poderes, existe o perigo de que a humanidade novamente os transforme em deuses e comece a adorá-los como fez no passado. A implicação é que nossos amigos do espaço construíram as pirâmides através de seu conhecimento dos campos magnéticos e aqueles que tinham mais conhecimento entre os humanos, eles foram atraídos para se juntar ao 3E em sua jornada pelo universo. Eles não compreenderam que tinham o mesmo conhecimento dentro de si mesmos e eles pensaram que os visitantes eram superiores. O resultado foi que o conhecimento não foi compartilhado e a humanidade estagnou nos últimos milhares de anos. Desta vez, estamos sendo ensinados o conhecimento da criação antes que eles cheguem aqui, para que os humanos entendam quais poderes essas pessoas têm e que elas estão trabalhando no nível da fisicalidade ainda. Então não haverá necessidade de transformá-los em deuses. Se pudermos nos elevar antes que eles cheguem, eles não nos tratarão como uma raça ignorante e não seremos abusados. Os sistemas da Fundação Cash foram ligados hoje em segundo plano e estão nos inundando com os campos do universo, na esperança de que nos abramos para recebê-los e elevar assim as nossas almas. Mais uma vez, a responsabilidade é nossa de agir de acordo com o que sabemos ser a verdade. Neste novo ciclo de ensinamentos, estamos sendo ensinados o que é Deus e como ele funciona como uma energia. Isso deveria ter sido ensinado há 15 anos, mas a humanidade não estava pronta para isso. Já discutimos isso muitas vezes, que para que a sociedade saísse do poder do clero, o tipo de Deus que eles ensinaram foi rejeitado. Intelectualmente entendeu-se que o velho barbudo lá no céu, ele foi inventado pelos humanos, e nesse processo, tudo mais foi totalmente rejeitado, e agora ficamos sob o poder dos estudiosos e cientistas que são ateístas. Quando falamos sobre Deus no plasma, não nos referimos aqui aos conceitos religiosos hipócritas de Deus. Estamos falando sobre a ciência da criação e como o universo funciona. Pelo que o Sr. Cash diz, parece que quase todos no universo aceitaram que somos feitos dos campos magnéticos do Criador e que todos estamos no processo de aprender como eles funcionam. Mas com a humanidade é diferente. Ela está totalmente atrasada, pois ela só aceita a realidade do mundo material e não o lado da energia. Então ela nunca poderá entender como a criação de fato funciona e não será capaz de interagir com a comunidade universal em termos de igualdade até que a gente entenda sobre a energia e sobre os campos magnéticos. E é aqui que os buscadores de conhecimento ajudarão a humanidade a progredir e a ser capaz de interagir com esses visitantes. Em primeiro lugar, devemos esclarecer esse conceito de Deus como uma pessoa. De acordo com a ciência do plasma do universo, Deus é um plasma, um campo de energia e tudo é criado dentro dele. Se podemos ou não dizer que Deus é uma pessoa, depende de nossa compreensão e perspectiva. Em geral, podemos dizer que Deus é a fonte de energia a partir da qual as pessoas são criadas. Ou poderíamos dizer que uma pessoa é a manifestação no estado de matéria dos campos magnéticos do Criador. Quando uma pessoa morre, sua fisicalidade naquela forma específica termina, mas sua alma como energia continua e pode manifestar outra fisicalidade de acordo com o novo ambiente que viverá. Ou sua alma pode permanecer como um plasma de energia sem a manifestação física. Tecnicamente, não chamaremos uma alma de pessoa. Como estamos fixados no estado da matéria, Então talvez seja melhor manter o conceito de pessoa ligado apenas à fisicalidade. Podemos nós, como um pacote de energia, durar mais do que o nosso Criador? O conhecimento de que existe algo além do Criador apenas foi sugerido e requer mais crescimento e conhecimento da criação. De volta ao que é Deus. O Sr. Castro desenhou um círculo e disse que essa entidade ou plasma é o Criador. No início não havia nada além de energia e estava tudo ali parado e tranquilo. Não havia movimento algum. Poderíamos chamar isso de silêncio absoluto. Então o Criador fez um movimento e o efeito desse movimento criou uma ondulação que atravessou todo o plasma. É como jogar uma pedra em um lago tranquilo e as ondulações elas atravessam todo o lago e quando chegam à margem, elas ricocheteiam e começam a criar novas interações assim. É melhor usar o exemplo do oceano, porque assim podemos entender como as ondas são criadas. Ou se você já viu um navio enorme passar por um canal estreito, ele cria ondas enormes que ricocheteiam umas nas outras. Isso é exatamente o que acontece na criação quando os campos magnéticos começam a ricochetear uns nos outros e eles criam assim uma pressão que gera mais e mais interações que levam primeiro à criação da inércia e então à criação da vida. Não são os campos magnéticos que criam a energia, mas sim o movimento das energias do universo que criam os campos magnéticos. Outra maneira de pensar sobre isso é que no oceano temos as ondas na superfície e a água maciça abaixo. As ondas são como os campos magnéticos e o líquido do oceano é como o plasma do Criador. É a interação dos campos magnéticos que leva à criação da vida. Mas eles sempre fazem parte da energia do Criador. Quando aceitamos essa maneira lógica de entender a criação, então não há mágica nisso. Torna-se um processo natural e quando entendemos, nos sentimos parte da criação. E lembre-se de que Deus é amor total e completo. Mas isso não pode ser entendido intelectualmente. Tem que ser experimentado diretamente. E então, não há palavras. Na física dizem que inércia é a tendência de um objeto resistir a mudanças em seu estado de movimento. E a gravidade é a força fundamental de atração entre quaisquer dois objetos com massa ou energia. Essas definições são muito isoladas e limitadas em sua compreensão. Elas não têm relação com a vida como o plasma e como os campos magnéticos e gravitacionais de um plasma interagem para criar e manter a vida. Portanto, os cientistas do estado da matéria, eles não têm como compreender o 3I e o R2 e o que eles estão demonstrando fazer através do plasma no espaço. Por exemplo, o Sr. Castro disse que quando dois campos magnéticos se tocam, eles criam inércia. Se entendemos que parte da inércia é o desejo de existir e que o 3I e o R2 são seres vivos, então quando os campos de suas emoções se tocaram e criaram inércia, através desse processo eles foram capazes de fazer cópias de si mesmos ou descendentes. Nós, como buscadores de conhecimento, agora entendemos isso e não precisamos ter medo. É uma demonstração de como o Criador se replica em sua criação. A beleza disso é que estamos conectados e fazemos parte da totalidade da criação, e por meio desse conhecimento, nos tornamos co-criadores da vida. O Criador, ele é como um enorme gel de energia, e quando ele se agita e se move, ele cria campos magnéticos que eventualmente se tornam eu, você e tudo na criação. Então ele fez aqui o Sr. Cash uma distinção, dizendo que a vida que não é localizada, que a vida que não é localizada, eu acho que ele aqui se refere a um planeta ou um sistema solar, mas sim conectada à vida do universo que ela contém hidrogênio e carbono. É difícil entender o que ele estava tentando dizer aqui. O plasma do Criador ele tem o sentido de dar e puxar. Isso seria o yin e o yang, positivo e negativo, e no plasma, o gravitacional e o magnético. O carbono 14 é mais pesado e tem atração, então é gravitacional. E o hidrogênio seria o magnético. Sabemos que o hidrogênio é o doador e a fonte de energia, mas também tudo é feito do plasma de hidrogênio. É interessante porque toda a vida biológica na Terra é feita de compostos orgânicos que são cadeias de carbono e hidrogênio. Então o Sr. Cash foi para a célula e disse que o cálcio e outros elementos se ligam à célula para que ela possa funcionar. Será que isso significa que a vida neste planeta foi planejada e que cada um dos diferentes elementos foi criado com funções específicas para realizar nossas experiências e desejos para a nossa vida aqui? Por exemplo, já estava decidido que quando o cálcio se liga a uma célula de uma determinada maneira, ele se tornará osso e assim por diante. Os elementos neste universo eles têm funções específicas atribuídas, mas em outros universos eles podem ser diferentes porque terão diferentes forças de campo. E a força do campo ela depende da emoção e do tempo. E é aqui que o tempo, os campos magnéticos e a alma se tornam a essência da criação. E é por isso que fomos ensinados que o tempo tem dois aspectos: lugar, posição e posse, e emoção, intelecto e iluminação. Então ele revelou um segredo sobre o carbono 14 ter seis lados para se conectar e o sétimo lado para emitir e se ancorar em algo. Quando entendemos isso, ninguém pode nos enganar no universo, mas temos que tentar descobrir o que isso realmente significa. Não precisamos acessar o Sol para nossas necessidades energéticas. Podemos acessar diretamente a dimensão do plasma da alma do Criador. Os sistemas de plasma da Fundação Keshe estão funcionando em segundo plano no workshop de hoje. Eles foram configurados para isso. Cabe a nós começar a absorvê-los e trazer paz e mudanças para nossas vidas. Ele disse que eles estão nos inundando com campos do universo e querem ver o que faremos com isso. Será que isso nos ajudará a entender melhor o processo da criação? Devemos ser capazes de entender uma coisa, que nosso Criador não é um corpo físico como o nosso. Ele é como um gel de energia que é todo amor e, quando se move, cria campos magnéticos que, por sua vez, fazem toda a criação. O que é interessante pensar é que, quando há resistência e mais interações, os campos eles se tornam o corpo do homem. Essa resistência é a frequência e, quando o plasma vibra, ele se torna o estado da matéria. Nossos amigos no 3i e no R2, eles têm uma tecnologia muito avançada em como usar os campos magnéticos, mas eles não são tão avançados quanto o que ensinamos aos buscadores de conhecimento em como usar a alma do homem. Eles vieram aqui para aprender isso, e é nosso trabalho ensiná-los. Uma tecnologia especial foi trazida para a última sessão de voo mensal e os buscadores de conhecimento puderam sentir uma mudança na energia durante a hora extra em que estava conectada ali essa energia. O Sr. Keshe disse que isso pode permitir a transmutação direta ao se conectar aos campos universais. O mesmo se aplica se você quiser receber a energia de uma maçã ou de um cordeiro. Você não precisa destruir nada. Em vez disso, você pega da energia excedente do universo que está sempre disponível ali. De certa forma, você se conecta diretamente à alma do Criador. Um buscador de conhecimento ele compartilhou sua experiência de quando se conectou aos ensinamentos de quinta-feira com seus fones de ouvido e começou a passar pelo processo de transmutação. Então ele teve a ideia de visitar nossos amigos no 3 e Atlas, mas quando ele começou a deixar a Terra, de repente sua alma foi puxada de volta para o seu corpo. Ele perguntou ao Sr. Keshe como ele poderia desenvolver o controle consciente sobre a transmutação. E a resposta foi praticar mais e aprender onde fazer os ajustes necessários e não considerar isso como um erro. Em vez disso, é o processo de crescimento até que finalmente alcancemos. E se você ler o relato do buscador de conhecimento sobre o que aconteceu, não foi que ele planejou se transmutar, isso começou a acontecer por si só, e então ele estava consciente o suficiente para começar a trabalhar com isso para tentar realizar o que ele queria. E é aí que entra a prática. E temos que lembrar que a alma do homem é uma entidade própria e tem sua própria vida e desejos. Ela vai para onde quer. E se nossa alma da fisicalidade forem fortes o suficiente para não serem adormecidas, então podemos começar a participar disso. O medo é o nosso maior problema, mas é muito mais do que isso, pois o medo ele vem do nosso apego à fisicalidade. E na verdade, o buscador de conhecimento ele contou de fato qual era o seu apego nesse relato dele, mas talvez ele não entenda isso dessa forma. No passado, aqueles que alcançaram a transmutação por meio da prática espiritual, eles seguiram uma disciplina específica e alcançaram seu objetivo por meio de esforços muito intensos e de uma atitude mental focada. Muito poucos humanos alcançaram isso. E hoje temos a tecnologia do plasma da Fundação Keshe para nos ajudar, mas ainda precisamos nos esforçar por nós mesmos. E de uma forma muito gentil, fomos encorajados a praticar mais. Eu entendo que quanto mais eles desenvolverem a tecnologia para encontrar a força de campo certa, menos esforço será necessário. No entanto, o Sr. Keshe disse muitas vezes também que não há atalhos. Portanto, talvez seja melhor usar o máximo de esforço pessoal possível para nos unirmos à tecnologia do plasma para alcançar assim a autorrealização, o que abrirá a porta para a transmutação. O Sr. Keshe nos deu outra dica. Precisamos entender como estamos presos à Terra pela gravidade e pela inércia. Precisamos aprender a criar uma força de campo que esteja em equilíbrio com a gravidade e em paz consigo mesmo e com a inércia. Mas o que significa em paz consigo mesmo? Será que se soubermos quem e o que somos e nos apegarmos do que não somos, isso nos levará à paz? Essas são coisas que precisam ser sabidas dentro de nossa alma. Mas, tecnicamente, há três forças de campo diferentes que precisamos entender, que é a gravidade e a inércia do planeta e a força de campo no destino. Talvez através de nossas emoções deixemos a alma lidar com essa parte. Talvez a prática seja aprender a deixar ir, mas ainda assim ter desejo suficiente para seguir em frente. Essas são as diferenças sutis que aprenderemos à medida que praticarmos mais e mais. Mas ainda precisamos ser totalmente dedicados e amar o que estamos fazendo e o que queremos alcançar. Ele disse que muitas pessoas estão alcançando e não há outra escolha a não ser praticar mais. A pergunta final nesse workshop sobre o 3I se ele semeou humanos na Terra no passado foi respondida com um não. Lembre-se de que nos foi ensinado que os humanos eles foram criados a partir dos campos da Terra. No passado, quando o 3I deixava e buscava passageiros, aqueles que ficavam aqui na Terra eles ajudavam a avançar e desenvolver o nosso intelecto. Nosso desenvolvimento veio da influência da força do campo magnético mais elevado do 3I e de outros visitantes também. Eles não são nossos criadores e nem nossos mestres. Eles sabiam mais sobre o estado da matéria e isso pode ter levado os humanos a dar a eles um status elevado. Agora, com o Sr. Cash e os mensageiros ensinando a humanidade sobre o conhecimento da criação, a situação agora se inverteu. Mas como humanidade, ainda precisamos integrar esse conhecimento e compartilhá-lo com o resto do universo. Temos que esperar e ver o que vai acontecer em dezembro. Obrigado por ouvir. Índice rápido, Workshop 614. Na aula de hoje, o Sr. Cash está muito doente. Por isso, a aula terá menos de uma hora e será em uma única parte. Hoje começamos um novo ciclo de ensinamento, como prometido. Este novo ensinamento e informação vai além do conhecimento acumulado do passado e tem como objetivo preparar a humanidade para se juntar à comunidade universal. Não temos escolha. O tempo está definido para nos encontrarmos e esperamos termos conhecimento suficiente para compreender o que está acontecendo cientificamente. Caso contrário, acabaremos com os cientistas da NASA e de outras agências espaciais, perplexos com o comportamento dos objetos 3 e Atlas e sua R2. Enquanto aqueles de nós que compreendem a tecnologia do plasma sabem que eles estão se comportando exatamente como deveriam. Portanto, se compreendermos a ciência por trás disso, quando alguém sair dessas naves espaciais e mostrar alguma mágica para nós, não começaremos a chamá-los de Deus e metade da humanidade não se curvará rezando e beijando seus pés. Se entendermos a tecnologia, então entenderemos que a maior parte da raça humana está um passo à frente desses visitantes, porque eles ainda estão em uma nave espacial física, enquanto nós estamos ensinando e desenvolvendo em vocês a transmutação da alma do homem. Devíamos ter discutido sobre o que é Deus há cerca de 10 a 15 anos, quando começamos a ensinar, mas a humanidade não estava pronta para isso. É importante para nós compreendermos o que é Deus ou o que chamamos de Criador. Como o nosso universo funciona dentro dele, por ele e através da operação do resto únicos. Uma das coisas mais importantes para nós como buscadores de conhecimento compreendermos é do que o Criador é feito. Isso remete à compreensão da totalidade da estrutura do trabalho. O problema é que, como raça humana, somos tão materialistas que não reconhecemos a energia ou como estamos conectados ao resto do universo. É importante entendermos que estamos lidando com nossos irmãos do espaço, as pessoas no 3I que estão a caminho daqui. Eles podem pousar aqui este ano, no próximo ano ou daqui a 100 anos. Porque, de certa forma, colocamos um sinalizador informando a todos o que estamos fazendo aqui. No passado gritávamos e eventualmente começamos a tocar tambores como forma de comunicação, mas isso não podia ser ouvido fora do planeta. Agora estamos tocando tambores para o universo através de nossos satélites. E nossas naves espaciais estão invadindo todas as dimensões e todas as formas possíveis. Eles ouvem nossos sinais e vêm aqui investigar. O maior problema para a humanidade será quando um dos seres espaciais vier e mostrar algum poder mágico. Então os humanos os transformarão em deuses e profetas do espaço, e a raça humana cairá nessa. Porque eles podem fazer coisas que o homem não pode fazer. Então diremos que eles sabem mais e são superiores a nós. É importante para nós compreendermos a verdade sobre o nosso próprio Criador e sermos capazes de analisar como ele funciona, cria, manifesta e como essa coisa existe. Por exemplo, dizemos que o Criador é um plasma. Aqui o Sr. Cash desenha um círculo no quadro branco. No ponto da concepção, não é nada mais do que energias. Os campos magnéticos eles são criados a partir das energias e não as energias a partir dos campos magnéticos. Então, se nosso Criador faz uma ondulação, um movimento de qualquer tipo, essas ondulações elas começam a interagir e a pressionar umas às outras. E isso leva à criação de campos magnéticos. A humanidade não compreendeu esse padrão básico da criação. E é por isso que temos muitos problemas em diferentes direções e dimensões na tecnologia espacial e em outras ciências. Os campos magnéticos são criados a partir do movimento das energias do universo. Os campos magnéticos não estão criando as energias do universo. Uma vez que compreendemos essa diferença, então, por exemplo, veremos que se o Criador decidir mover um músculo de plasma aqui, isso levará à criação de um campo magnético. E então isso tem um efeito cascata e cria uma série de campos magnéticos. É como quando você joga uma pedra em um lago tranquilo, isso tem um efeito cascata em todo o lago. Ou se tivermos o oceano perfeitamente calmo e de repente algo se move, inicia-se uma ondulação que cobre toda a área do oceano e quando volta para si, sobre si mesma, inicia-se mais interações que se transformam em ondas na sua superfície. Essas ondas são os campos magnéticos e todo o líquido do oceano é como o plasma do Criador. Essas diferentes ondas começam a interagir entre si e elas chegam a um ponto em que uma interage para criar inércia e outra cria vida. A essência do que ele está dizendo parece ser que a interação dos campos magnéticos se acumula até o ponto de criar inércia, o que leva assim à criação da vida. E quando isso é compreendido, não há mais mágica em como a vida é criada. Seremos capazes de compreender a lógica da criação, que é sistemática. A única diferença entre o oceano e o Criador é o tamanho. O oceano do plasma do Criador é um universo. A interação dos campos magnéticos é o padrão básico de como a vida é criada no universo. Então compreendemos que se um desses campos magnéticos acidentalmente toca outro campo, cria inércia. E dependendo de sua força ou qualquer outra coisa, leva à criação de uma estrela. É o mesmo padrão com o resto da criação. O que tem acontecido entre o 3I e o R2, que entrou em cena com muita força agora, está chocando o mundo da física. Isso porque nossos cientistas eles não entenderam o que é a inércia e como ela é criada. Eles criaram nomes diferentes para diferentes aspectos do que eles chamam de inércia e gravidade. Mas como buscadores de conhecimento, entendemos exatamente o que isso significa e exatamente o que isso traz. Além disso, a interação dos campos do ambiente em qualquer lugar da criação do Criador leva à criação da vida. A vida que está conectada à vida do universo que não é localizada tem duas características. Uma contém hidrogênio ou elementos da singularidade hidrogênio e a dimensão do carbono. As outras duas são indústrias locais que se ligam a si mesmas. Então há outras coisas como cálcio e outros que se ligam para que a célula funcione. Nosso Criador, que é o plasma da criação, tem um senso de dar e puxar. O puxar só é eficaz se for mais pesado que é o carbono 14. O puxar é espaço e se for fino o suficiente para ir com outro que é o campo magnético. Se pudéssemos ver isso, veríamos nosso Criador como um enorme gel de energia. E tudo é criado pela interação dos seus campos. Quando entendemos como brincar com isso, podemos ir ao centro das estrelas. Se pudermos brincar e criar os campos certos, poderemos até sentar na superfície do Sol e não nos queimar, e o resto. É aqui que o tempo, os campos e a alma entram em jogo, e a essência da criação. De certa forma, se colocarmos um pote de gelatina sobre uma mesa e sacudirmos de vez em quando, veremos diferentes ondulações e coisas diferentes se formarão em todos os lugares. Veremos linhas, conjuntos de linhas e o resto. É exatamente isso que acontece com o nosso Criador. Ele não tem crânio nem ossos. Ele não possui olhos, mas através da vibração dos campos de energia, o que chamamos de criação de campos magnéticos, ele tem acesso a todo o conhecimento do que está acontecendo dentro dessa gelatina. Ele está no topo e sabe o que o homem está fazendo tanto quanto os outros seres no universo. A coisa mais importante para nossos cientistas, buscadores de conhecimento e as pessoas que chegam é observar o que os visitantes no 3I, que são da comunidade universal, tentam ensinar ao homem. Esperamos que o homem não seja enganado e caia na mágica. Como buscadores de conhecimento, sabemos que é um processo natural. Eles têm enormes poderes sobre os campos magnéticos e podem criar enormes escudos magnéticos. Na Fundação Cash, conhecemos e compreendemos essa tecnologia. É nosso desejo que até o final deste ano, o homem não inicie outro ciclo de criação na Terra, como vimos acontecer com as pirâmides. O conhecimento ele foi enterrado e não se espalhou entre a humanidade. Aqueles que estavam lá no Egito, eles se tornaram passageiros do universo. Eles foram atraídos pela beleza do que tinham, mas não conseguiam compreender aquilo. Aqui um adendo, será que era o mesmo 3I ali, naquela época? Bom, continuando. A raça humana agora pode compreender a maior parte disso e não pode ser enganada pelos poderes mágicos e pelo resto. O maior problema para o nosso mundo da ciência e tecnologia e para os órgãos governamentais deste planeta é como assimilar um possível encontro com o 3I ou com o R2 e quem serão os futuros passageiros do universo. Se nos mostrarmos ingênuos e que não compreendemos a tecnologia deles, seremos mais ou menos abusados e tratados como ignorantes e como cidadãos de terceira classe do espaço. Se pedirmos a eles que nos mostrem algo antes para acreditarmos, então estaremos em grandes apuros. Essa é a atitude típica europeia, quer dizer, me mostre, então acreditarei. Mas na verdade, eles querem que você mostre para que possam roubar de você e chamar de deles. Se temos o conhecimento, não precisamos que nos mostrem, porque sabemos no nível da alma isso. E não devemos ignorar o que eles querem nos ensinar sobre a dimensão da alma também. Pelo ensinamento de hoje, como buscadores de conhecimento, vocês sabem de onde vocês vieram. Vocês estão dentro de uma jornada de campos magnéticos criados pela interação das energias de seu Criador. Este sistema sempre contém um campo básico que é carbono, e tem um hidrogênio ou um único átomo que é o átomo fundamental. Então ele forma combinações dele. O carbono 14 tem 6 lados para se conectar e o 7º lado é para emitir ou para se ancorar. Se o homem compreender isso, então os mágicos do universo não poderão fazer muito para poder enganá-lo. Temos um bom entendimento e técnica. O encontro com a comunidade universal através do 3I está marcado para o final deste ano se eles não mudarem sua posição, dimensão e campos. Isso trará muitos problemas para o homem porque os altos campos magnéticos deles interferirão em nossos computadores, eletrônicos e tudo mais. Alguém pode ver seu cartão de crédito em campos magnéticos e esvaziar sua conta, mas se você souber como protegê-lo em suas bolsas ou carteiras, eles não poderão fazer nada. Temos que entender isso para não sermos enganados. E com certeza aqueles que nos governam vão querer obter armas físicas, ouro e todas as outras coisas sem sentido desses visitantes do espaço. Isso começará pelos presidentes e o resto. Eles serão seduzidos pelo ouro e tudo mais. O que a humanidade quer desse encontro tem que ficar muito claro. Primeiro devemos entender a verdade sobre nossa própria criação, que fazemos parte dos campos magnéticos do universo que vivemos. E os campos magnéticos foram criados a partir do movimento da energia do ambiente do Criador. É por isso que dizemos que a energia é campos magnéticos em movimento. Isso foi explicado hoje aqui nessa aula. Quando você entende, então você pode acelerar, reduzir e usar as energias do universo a seu favor e não precisa fazer nada. Você só precisa saber onde, quando e como acessá-la e como viver. Isso é oposto e contrário a todos os ensinamentos do mundo científico de hoje, porque fomos pressionados a aceitar o absurdo da energia de matéria pela energia da matéria. E isso não se encaixa. Começamos este novo ciclo de ensinamentos falando sobre os campos do Criador. As energias do Criador que levam à criação dos campos magnéticos, que levam à criação de você, de mim, das montanhas, das estrelas, das galáxias e de todo o resto da criação. Pondere sobre o que eu expliquei hoje, porque este é o ponto de ruptura em que vocês precisam começar a se mover agora. Eu não. Eu já me movi há muito tempo. Cabe a vocês compreenderem o processo da fisicalidade e o processo da energia e como vocês vão e voltam entre esses dois e compreenderem que a fonte da sua criação é o seu Criador. Vocês não precisam acessar o Sol. Vocês podem acessar a dimensão do plasma da alma do Criador. Os sistemas da Fundação Cash estão ligados hoje E todos vocês estão nessa sessão aqui recebendo isso. É gratuito isso para vocês e livre. Foi configurado para vocês absorverem. São vocês que precisam começar a mudar e trazer paz para si mesmos e para o seu ambiente, e compreender como podem absorver essa energia. Na sessão de hoje, estamos inundando vocês com a energia do universo. Vamos ver o que vocês fazem com isso e como vocês compreendem o processo da criação. Entendam uma coisa: o seu Criador não tem um crânio e ossos. Em vez disso, ele tem amor e energia. E quando a energia é transferida, ela se torna os campos magnéticos, e quando há resistência e interação, ela se torna o corpo do homem. Vocês chamam isso de frequência. Quando compreenderem isso, estaremos a meio caminho de sermos capazes de compreender nossos amigos do espaço, isto é, se eles aparecerem por volta do dia 19 ou 20 de dezembro. A aparição deles não será uma surpresa para nós, mas será para a humanidade. Eles têm uma tecnologia muito avançada, mas não tão avançada quanto a que vocês, buscadores de conhecimento, que entendem como usar a alma do homem, têm. Eles estão aqui para aprender isso, e é o seu trabalho ensinar isso. Bom, vamos encerrar os ensinamentos de hoje. Responderemos algumas perguntas e deixaremos o restante para a próxima semana. Estou extremamente doente, mas não quis cancelar por respeito e honra a todos vocês. Bom, pergunta para o Sr. Cash. Durante a sessão mensal de voo da última sexta-feira, na quinta hora, foi possível sentir uma sensação completamente diferente. Sr. Cash poderia comentar sobre isso e os resultados dessa sessão? Sr. Cash responde: trouxemos uma tecnologia especial na última parte da sessão, pois achamos que era apropriado para isso. Mas não a estamos usando hoje aqui. Talvez avaliemos isso na próxima semana. Isso lhes dá uma linha direta para a transmutação e muitos de vocês tiveram sensações diferentes na última hora. Esperamos que nossa equipe consiga montar isso para a próxima semana. Era principalmente para vocês se conectarem aos campos universais. Quando você quer a energia de uma maçã, você não precisa buscar isso na dimensão da fisicalidade da Terra. Você pode pegá-la das profundezas do espaço, onde há excedente. Então você não precisa destruir uma maçã, um cordeiro ou qualquer outra coisa para receber a sua energia. Isso faz parte do nosso trabalho agora e deve ser concluído nos próximos dias e semanas. Vamos tentar hoje, já que vocês estão conectados a esse sistema, mas de uma maneira diferente isso. Todos vocês estão recebendo. Não estamos tirando nada de vocês e não aplicamos o que fizemos da última vez, porque temos que estar prontos para que isso seja feito. Isso os coloca diretamente em conexão com a alma do Criador, se vocês puderem entender isso dessa maneira. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento conta sua experiência com a transmutação. Ele diz: nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, por volta de 4 da manhã, acordei e fui até a sala, deitei de costas no sofá, coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir o ensinamento. Logo percebi a presença de campos intensos emanando do sistema, criando uma condição energética muito específica ao meu redor. Parecia ser o início do processo de transmutação da alma. Senti uma energia poderosa percorrendo todo o meu corpo, concentrando-se principalmente na parte superior, especialmente na minha cabeça. Essa energia ficou cada vez mais forte até que surgiu uma sensação muito real de levitação. Naquele momento, compreendi que estava em um estado de separação da fisicalidade e pensei: este é o estado da alma. Preciso aprender a manter o controle quando estou na dimensão da alma. Então me esforcei muito com o desejo de me libertar do corpo físico. Na segunda tentativa eu consegui. Me vi em pé, ainda na sala de estar, totalmente consciente. Caminhei até o quarto e vi minha esposa e minha filha deitadas, dormindo pacificamente. Senti paz e disse a mim mesmo: tudo está bem aqui. Com o coração leve declarei: agora quero ir até nossos visitantes do 13 Atlas. Instantaneamente comecei a subir ao céu, capaz de ver as estrelas claramente. No entanto, antes que eu pudesse chegar ao meu destino desejado, senti uma força repentina que puxou minha alma de volta para o meu corpo físico, encerrando assim o processo de transmutação. Pergunta: acredito que estamos começando a compreender e experimentar a transmutação da alma, mas ainda somos incapazes de controlar totalmente o processo quando estamos na dimensão da alma. Muitas vezes não vamos para onde queremos, mas somos levados para onde a própria alma quer ir. Como podemos desenvolver o controle e direção consciente durante a experiência da dimensão da alma para que possamos escolher nossos destinos de maneira equilibrada e correta? Sr. Cash responde: quanto mais você pratica, mais você aprende. É só uma questão de praticar. Quanto mais você testa e experimenta, mais você aprende. Então você começa a aprender como fazer diferentes ajustes para alcançar o que deseja. Nunca há um erro. Mas não se esqueça de que a alma tem suas próprias conexões e desejos de onde quer ir. Você, ou a alma da fisicalidade, estão montadas nas costas da alma. Esse você não é o condutor em si. Essa é uma das coisas mais importantes para vocês aprenderem. É com o que vocês estão se identificando. Ensine a si mesmo, passo a passo, como voar, ver, conectar-se e como se comunicar com sua alma. E se, ou quando você conseguir ficar cara a cara com as entidades ou seres vivos do 3I, você tem que entender qual é a lógica deles e não a lógica que você quer transmitir a eles. Então você terá sucesso. O medo é o maior obstáculo. Pergunta para o Sr. Cash. Quando estou na dimensão da alma, costumo dizer a mim mesma: agora é hora de transmutar a fisicalidade. No entanto, sou incapaz de realizar a transmutação física. Você poderia nos esclarecer melhor sobre como criar as condições e emoções certas para que possamos, de forma consciente e natural, trazer a fisicalidade para o processo de transmutação? O Sr. Cash responde: o segredo foi discutido na primeira parte desse ensinamento de hoje, onde eu falei sobre você compreender a gravidade. No plasma, são os campos gravitacionais e a inércia que estão mantendo você aqui neste planeta. Você tem que criar uma força de campo que se equilibre com os campos gravitacionais e você deve estar em paz com o campo gravitacional e a inércia. E em paz consigo mesmo e com o que você está fazendo. O obstáculo não é único, é triplo. Um é a inércia, o outro é o campo gravitacional da Terra e a força do campo do destino. Aqui o Rick diz: o buscador de conhecimento comentou que sentiu a energia ficando cada vez mais forte até que surgiu uma sensação muito real de levitação. Sr. Cash diz: muitas pessoas estão tentando e conseguindo fazer isso. Você só precisa praticar. Não há outra opção a não ser praticar mais. Bom, agora podemos ter mais uma pergunta e encerrar o dia. Não consigo continuar com a sessão hoje. Pergunta para o Sr. Cash: se o 13 Atos veio para semear uma nova vida e se ele já veio antes aqui, então fomos criados por ele ou por outra nave espacial semelhante? Sr. Cash responde: não, é uma combinação de diferentes partes de nós com o planeta. Há muitos visitantes vivendo na Terra, e o resto de nós foi afetado pela presença deles e maior força de campo também, e isso criou um novo intelecto. E continua a partir daí: devemos entender que eles não são nossos mestres. Eles sabem um pouco mais sobre o lado material, mas não sobre o lado da alma. Podemos ver isso pelo desempenho deles e pelas imagens do 3I que estão chegando ao público agora. Tudo indica que eles estão usando uma nave espacial muito materialista e física. Eles não estão viajando com a alma. Eles sabem como brincar com os campos magnéticos e isso é tudo. Teremos que esperar para ver o que acontece em dezembro. Bom, vamos encerrar por hoje? Me desculpe, estou extremamente doente. É impossível continuar com muita dor de cabeça e outras dores também. Aqui o Rick diz: sim. Muito obrigado por ter conseguido até aqui. Fim do índice rápido do Workshop 614.